quanta falta você faz aqui na mesa, no quintal, nos dias de paz. Seu conselho ainda ecoa no meu coração, mas às vezes a saudade fala mais alto que a razão. Lembro do seu jeito calmo de me ensinar, do seu olhar firme sempre a me guiar. Você foi meu espelho, meu herói, meu chão. E hoje a vida segue com um buraco na mão. Meu velho pai, sinto sua falta aqui. Tem dias que eu choro só de te ouvir. Na memória, na lembrança, no cheiro do café, você vive em mim mesmo longe de pé. Às vezes me pego falando com você, pedindo um sinal, tentando entender por que os bons partem sempre cedo demais e a gente fica aqui contando-os nunca mais. Meu velho pai, sinto sua falta aqui. Tem dias que dói, mas eu aprendi que amor de verdade nunca vai embora. Ele mora na alma, pra sempre aflora. Meu velho pai, você vive em mim, no meu jeito, no meu riso, até no fim. Enquanto eu viver, seu nome vai soar com orgulho e amor, pra sempre vou te honrar. Às vezes me pego falando com você, pedindo um sinal, tentando entender por que os bons partem sempre cedo demais e a gente fica aqui contando-os nunca mais. Meu velho pai, você vive em mim, tem dito no meu riso até no fim. Enquanto eu viver, seu nome vai soar com orgulho e amor, pra sempre vou te honrar. Meu velho pai, sinto sua falta aqui. Tem dias que eu choro só de te ouvir. Na memória, na lembrança, no cheiro do café, você vive em mim, mesmo longe de pé.